faz um tempo que a gente não se tromba. Amigo, vou falar como a minha vida anda. Esse tempo que a gente ficou desligado, muita coisa ficou embaçado. Lembra aquela mina que era firmeza, foi embora, me deixou na tristeza. Irmão, minha vida mudou. Aquela mina firmeza me deixou. Aquela coisa e tal, beleza natural, e eu ainda pago um pau. Não aparece, nem me telefona, sei lá, por onde é que ela anda. Viver sem ela, sangue bom, é muita treta. Por isso eu tô assim, aqui, nessa tristeza. Beleza rara, um dom da natureza. Aquela mina é firmeza. Vou com os camarada no rolê, só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê. Me torna até um mano chato, eu sei, tem gente que até tira um barato. Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela, que me deu abrigo e eu me levantei na favela. Eu agradeço a Deus que ela apareceu quando eu tava na pior e tudo se resolveu. Mina de responsa, não tem tempo ruim, é pra qualquer situação, ela é assim. Não atrapalha na minha escorreria, sabe viver no dia a dia. Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar. Tenho muito ainda pra falar. Minha pequena mulher, ela é o dom da natureza. Aquela mina é firmeza. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás. Aqui na minha goma, aqui na minha quebrada, sempre cola uma pá de camarada. Sempre me pergunta onde é que ela está. Não sei nem o que falar. Chegava em casa cansado do meus adianto. Ela vinha, me abraçava, o rango tava pronto. Agora é diferente, tá tudo mudado aqui sem ela. Tô me sentindo largado. Vê que o rango tá na mesa, servia a janta. Abri uma cerveja, descansava um pouco, me jogava pra cama. Ela vinha, me abraçava, me amava. Amigo, agradeço por você me escutar. Tava mesmo precisando desabafar. Tudo que falo é certeza, amigo. Aquela mina é firmeza. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrepende e volte atrás. Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja, esfriar minha cabeça. Preciso ligar os mano na favela. Quem sabe alguém viu ela. Tô sentindo falta em minha cama de fazer amor com ela, dizendo que me ama. Tô sentindo falta de carinho. Se não for o dela, é melhor ficar sozinho. O dia passa, a noite vem, tá embaçado. Tô precisando de alguém. Preciso ver minha princesa. Quero mais viver nessa tristeza. Amigo, eu preciso encontrar, saber onde ela anda, saber onde ela tá. Mulher de responsa, um dom da natureza, é aquela mina é firmeza. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto. Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais. Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás. Amigo, eu estou aqui de braços abertos. Me conte o seu problema, eu quero estar por perto.